sou o Carlos Fangalvino e tenho como convidados hoje André Batista, indígena da tribo de Guibotó. André Batista, indígena da tribo de Guibotó. Marcelo Soares da tribo indígena da tribo de Guibotó. Jairã, também indígena do povo de Guibotó e Feira Grande. E vamos lá. Está começando o Politicast. Hoje a pauta é a questão indígena, assim como a questão feminista e a luta contra o racismo, né? São pautas bem importantes e que a gente acabou demorando muito para trazer para o Politicast. Eu devia ter sido trazida antes, até. Para começar, né, a gente poderia começar com a história mesmo do país, aquela velha história sobre se o país foi descoberto ou invadido. Eu não sei como está hoje na escola. Na época que eu estudava, ainda se dizia que o Brasil tinha sido descoberto. Até hoje, a educação brasileira pauta a história do Brasil dessa forma, né, de que o que aconteceu em 1500 foi uma descoberta, né? Essa história ela é contada a partir do ponto de vista do europeu, né? É uma visão totalmente eurocêntrica da coisa, do que aconteceu. Porque se a história fosse contada a partir do ponto de vista dos povos indígenas, não foi uma descoberta. Foi, na verdade, uma invasão de uma cultura sobre a outra, onde houveram imposições, enfim. As relações que se deram entre a sociedade europeia e as sociedades ameríndias não foi harmônica, não foram relações que... dessa forma que deve ser tratada como descobrimento, né? Como que se descobre um lugar que já é habitado, né? Você imagina eu chegar na sua casa, pôr sua família para morar no banheiro e dizer que descobri a sua casa e que eu vou ficar com a sala e com a cozinha, com todos os cômodos da sua casa. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Brasil. Ainda é isso, e no decorrer do tempo, os ensinamentos que vem impondo dentro das escolas é que o Brasil foi descoberto por uma pessoa que chegou, mas já que já tinha gente habitando, que eram os povos indígenas, o verdadeiro originário, e com isso eles vieram, os portugueses vieram iludindo, trazendo algo que não seja do conhecimento dos povos indígenas e de sua cultura, tirando o seu intuito de preservar, levar adiante seus costumes. E com isso a educação não traz o que realmente é, o que realmente propôs e o que foi na década do descobrimento do Brasil, que na verdade foi uma evasão, né? Mas só que as escolas, hoje em dia, o que passa é que foi descoberto, mas não, foi invadido, que na verdade já tinha os verdadeiros habitantes, que eram os povos indígenas. Ainda hoje a educação insiste em dizer que foi descoberto o Brasil. E além de tudo, além da invasão, teve a escravidão dos povos indígenas. E a que eu mais acho importante, que vale ressaltar, que não foi tanto a escravidão física, mas sim a escravidão mental, porque nesse processo de catequização quiseram exterminar com a cultura indígena suas crenças e tradições. Tem uma frase de uma liderança indígena chamada Marçal Tupãim, que ele era guarani, foi assassinado nos anos 80. E numa visita do Papa, então, João Paulo II, no Brasil, ele foi falar com o Papa e uma das frases que entrou para a história do movimento indígena, que é usada até hoje, foi quando ele disse que o Brasil não foi descoberto, Santo Papa. O Brasil foi invadido e tomado das mãos dos verdadeiros donos dessa terra, que foram os indígenas. Isso aí, a história da descoberta, me soa semelhante com aquela história bíblica do Antigo Testamento, da Terra Prometida, né? Que o grupo lá, eu acho que era de Moisés, né? Moisés. Vai e encontra a Terra Prometida lá, só que o pessoal esquece de dizer que essa Terra Prometida tinha gente que foi aniquilada até as crianças para poder, né? Mas aí, a história que fica é que era a Terra Prometida, eu acho bem parecido. Tem que ser dele. Houve essa questão da catequização. Sim, sobre isso, eu lembro que foi o Bento, né, que tocou no assunto, Bento XVI, dizendo que o que houve, na verdade, foi purificação dos indígenas. Eu achei um absurdo na época. Até hoje a igreja tem uma ala bem conservadora da igreja católica mesmo, e de outras religiões cristãs, que ainda tem essa visão. Ontem mesmo, o general Mourão, né, que é candidato a vice da chapa fascista presidente da República, ele numa fala, ele disse que o brasileiro tem aquele histórico de vira-lata e que herdou a indolência dos povos indígenas e a malandragem de origem afro. Você imagina, pô, o tanto de contribuição que os afrodescendentes, os povos indígenas deram e estão dando para a formação da sociedade brasileira. Ele só consegue visualizar isso de contribuição, indolência e malandragem, como assim, né? E isso é muito reflexo de uma ala bem conservadora mesmo, que ainda tem dentro da igreja. Isso não se reflete, por exemplo, no atual papado do Papa Francisco, né? Você percebe que é um papa bem mais progressista, com outras visões. Alguns campos da igreja também, atualmente, que lidam com a questão indígena sobre uma outra forma de lidar. Existe, por exemplo, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que trata a questão indígena sobre a ótica de que os povos indígenas entendem, fazendo a retratação histórica, compreendendo o que de fato aconteceu na história e tentando, de alguma forma, reduzir os danos que a igreja impactou ao longo desses mais de 4 décadas sobre os povos indígenas. Mas tem o Papa anticomunista João Paulo II, por exemplo, era mais ou menos dessa linha do Bento XVI. Apesar de que o Bento XVI eu acho que ainda conseguiu piorar mais, né? Sim. O Papa Francisco chegou a se posicionar assim, oficialmente sobre a questão indígena brasileira? Não, ele não, só né? Teve no Brasil uma vez, foi recebido por alguns indígenas pataxó. Em algumas das falas dele, ele pediu respeito aos povos indígenas, pediu respeito à história dos povos indígenas, mas publicamente ele a gente sabe que ele é um papa progressista, mas tenta se ater de algumas pautas, por exemplo, a questão do aborto que está em discussão. A gente sabe que ele é totalmente a favor, mas a igreja não deixa ele se posicionar. E como está dizendo que através da catetização, que hoje ainda existe, mas só que é moderno. Antigamente o pessoal obrigava os povos indígenas a fazer desocupar de suas terras, forçando seguir a igreja, saindo de suas crenças e sua tradição, que hoje em dia existe, mas porém é moderno. Como nós estamos hoje no século XXI, já é mais moderno de outras formas que busca catetizar os povos indígenas. Já que você tocou nesse assunto do vice, né, daquela chapa lá. A chapa fascista. Essa história de indolência, né, de ser preguiçoso. Eu sempre tive a impressão de que isso vinha do fato de que se tentou escravizar os indígenas e por conta de eles estarem na própria terra, de a partir do momento que fugissem, eles saberem que podem se misturar, né, assim, e fica difícil ser recapturado, eles não se submetiam tanto ao trabalho e ficavam tentando fugir, tendo sempre esperança de fugir. E por isso que veio essa ideia de que seria preguiçoso. Eu sempre tive essa impressão, não sei se está muito errado, muito perto disso. Eu acho que essa história foi muito retorcida, dizer que a gente são os mais preguiçosos, não querem trabalhar. Porque um maior exemplo hoje no estado são a gente. Nós somos o maior produtor de batata doce do estado de Alagoas e nós se assustenta hoje com a própria produção de lá. Eles falam uma coisa dessa, que nós somos preguiçosos porque muitos nossos parentes ano passado se matavam para não prestar serviço a eles. E até porque a terra que a gente habita é o que a gente vivemos da agricultura. A agricultura familiar, plantio de mandioca, plantio de milho e batata doce, como ele falou, inclusive a preservação. Se forem lá na aldeia Tinguibotó, a gente tem uma grande área de mata preservada para a gente praticar a nossa crença, a nossa cultura, que é o ritual. Então, como a gente somos preguiçosos, a gente preservamos e a gente trabalhamos para que possamos se manter através de agricultura familiar. E como ele falou, que nós somos hoje um dos que planta batata, mandioca, feijão, entre outras lavouras também, que a gente sustenta da agricultura. Então, como somos preguiçosos? Tem muito desse processo histórico mesmo. por conta de a primeira tentativa de escravidão por parte dos europeus aqui no Brasil não foram com os africanos, foram com os indígenas. Mas houve muita resistência, porque a maioria das tribos conheciam as matas, tinham noção de espaço, de como lidar com aquele ambiente que estava, e resistiam à escravidão e foram obrigados a buscar escravos na África. Outro dia disseram que não, foram os africanos que vieram por conta própria. Mas tem muito esse... Passava o barco lá dos portugueses, os africanos chegavam com o currículo, né? Para ser escravo. Pois é, mas tem muito desse processo histórico de resistência mesmo à escravidão por parte dos indígenas, né? Não que não houve escravidão, houve muito, mas talvez essa resistência de muitas tribos terminou que se criasse essa imagem. Mas eu acho que tem muito a ver também com o modo de vida que os povos indígenas levavam em relação aos não indígenas, sabe? O modo de vida não produtivista, onde a expressão do trabalho tem outro sentido. Até hoje, nas comunidades indígenas, é muito comum isso de que índio não produz nada, não sei o quê. Mas você vai ver, as terras indígenas são as mais sustentáveis, as mais produtivas. Como os meninos deram um exemplo aí, toda comunidade indígena que tem terra vai ter a área de preservação e vai ter a área de produção daquela comunidade. E isso precisa ser visibilizado, inclusive. Mas acho que tem muito a ver com o modo de vida não produtivista dos povos indígenas. O trabalho indígena é um trabalho que se esforça para transformar o mínimo possível a natureza, né? Sim. Aí, como as pessoas não têm essa visão da transformação da natureza acontecendo, aí acaba associando com preguiça, né? Quem não está trabalhando. Sim. Então, só planta e colhe o necessário para a gente se manter no período do ano. Do ano. Eu estava olhando que outros países, eles costumam ter termos para se referir aos indígenas, né? Termos próprios como povos originários, né? Nativos. Qual o termo que é mais utilizado assim, dentro das discussões dos próprios indígenas? Não no campo leigo, né? O campo leigo são indígenas simplesmente, né? Índios. Mas existe alguma expressão assim que é usada? Sim, assim. Essa história também ela vai mudando ao longo do tempo, né? De como que se trata de índio, de por muito tempo de caboclos e tal. Em algumas regiões do Nordeste, a própria negação da identidade não permitia que as pessoas se auto-identificassem como indígenas, assim como caboclos, por um longo tempo, por várias outras questões. Mas hoje, convencionalmente, o movimento indígena prefere que se direcione a um povo o chamando de povo. E não de aldeia, ou de maloca, ou de tribo, mas de povo. Cada povo tem a sua autodeterminação. E mas o Brasil... cada povo sendo tratado com sua particularidade, isso, né? Com o todo não tem a expressão. O todo se recomenda que se chame povos indígenas. Povos indígenas, isso. Né? O termo indígena, você sabe que é bem contraditório, né? Aquela história de que as grandes navegações estavam indo para a Índia... e chegou aqui ao denominou indígena, isso dá outro politicast, na verdade. Mas o pessoal tem muito essa dúvida mesmo de como se direcionar uma tribo, uma aldeia, uma maloca, uma taba. Né? Mas a aldeia geralmente é o lugar físico da comunidade, e a expressão geral é o povo, né? O povo Timbibotó. Tribo, acho que seria uma organização da aldeia, mas que pode estar ligado, né? Isso depende muito de cada povo. Tem um povo que tem várias tribos. Por exemplo, aqui em Alagoas, os Xucurus Cariris, que é o maior povo, né, em número, eles são um povo só, que vivem em oito aldeamentos espalhados na cidade de Palmeira dos Índios. Então, são oito aldeias compondo um povo. Isso. Isso de como chamar é muito importante, porque interfere também na visão que a gente vai ter, né? No olhar, sim, que a gente vai ter sobre o assunto. Sim. Eu acho bacana povos originários, como chamam em alguns países, né? Porque deixa claro que são os que estavam no país antes, né? Que não são pessoas que estão que chegaram depois, estão preguiçosos, querendo regalias, querendo ganhar coisas. Não, é o povo que estava originalmente. Aí, então são nações indígenas, né? Povos indígenas. Você falou agora nações, eu lembrei de uma situação. Numa discussão sobre a PEC 215 na Câmara Federal, o deputado Chico Alencar tratou o povo Kayapó como uma nação, a grande nação Kayapó. E aí os jornalistas morderam na corda, vieram com a ideia nacionalista de que a única nação é o Brasil. e que não pode chamar mais nenhum grupo brasileiro de nação, porque fere a identidade nacional, não sei o quê. Mas eu acho que o Chico falou mais nessa ideia mesmo de instigar o debate mesmo. Mas o termo nação, para designar, por exemplo, um povo imenso, que nem são os capós, que nem são o povo pancararu, de 40, 50 mil pessoas, eu acho que nação cabe também. Quando chegaram os portugueses, né, dizem que tinham umas 500 nações, né, indígenas na região. Os números se contradizem, né? Falam em... Os historiadores falam mais em número de pessoas, de indivíduos, né? Que falam em 6 milhões. E aí eu sempre faço essa conta, né? Se eram 6 milhões de fato, hoje somos, no último dado do IBGE, 900 mil, digamos que agora somos mais de 1 milhão, mais 6 para 1, foram 5 milhões de indígenas mortos em 5 séculos, dá 1 milhão de indígenas mortos por século. Na contramão do crescimento populacional do mundo eurocêntrico, né? Maior que cresceu um absurdo. O maior genocídio da história da humanidade. Tem outra coisa também que eu lembrei agora naquela questão de preguiça, né? Que eu já vi críticas dizendo que o indígena brasileiro seria preguiçoso porque não, os povos originários de outros continentes produziam coisas duráveis, né? Construções, teve as pirâmides dos egípcios, dos maias e incas, né, também. E por não ter esse tipo de construção, seria uma prova de que são preguiçosos. Já viram essa história também? Não. Eu vi uma história num livro chamado Manual Incorreto da História do Brasil, que o autor é bem, bem escrotozinho. E aí ele faz uma crítica, ele é bem irônico também. Ele diz, pô, os indígenas não sabiam nem a... Não tinham descoberto nem a roda. Aí ele repete, a roda! Bota uma exclamaçãozinha. Mas é meio que uma crítica mesmo ao estágio de desenvolvimento quando comparado com os europeus. E se faz muito essa crítica, dizer que os indígenas... Mas a gente estava em outro tempo, a gente estava sob outro modo de vida. E eu acho que o grande questionamento a se fazer não é nem em que estágio de desenvolvimento tecnológico estavam os povos indígenas, mas em que estágio de humanismo estavam os povos indígenas. Com certeza as pessoas aqui no Brasil, do que hoje se chama de Brasil, eram bem mais felizes do que os fedorentos da Europa, que nem tomavam banho e ficavam usando fragrância francesa. Hoje, assim, quantos povos existem no Brasil em estimativas gerais, vocês sabem dizer? O órgão oficial ainda continua sendo o IBGE, inclusive para contagem de indígenas, né? A FUNAI não faz esse trabalho de censo. Mas a última pesquisa de 2010 dava conta de, 315 povos diferentes, 215 línguas faladas e 917 mil indígenas, sendo desses 300 e alguma coisa indígenas que moravam em cidade. Mas usando o critério da autodeclaração, a pessoa que se declarava daquele povo, que falava aquela língua e que era indígena daquela comunidade. Mas o critério mais correto mesmo seria o estudo de campo mesmo por parte de um órgão indigenista, que na verdade nem existe mais, né? Afinal, está praticamente falido. Não, depois que o governo atual assumiu, a primeira coisa que fez foi botar o mercado na mão de tudo, né? Assim, todos os ministérios, tudo caía para o mercado. A FUNAI ficou na mão de ruralista, não foi? Já desde o começo do governo Temer. Mas estava muito melhor antes? Não, no governo Dilma não estava muito diferente, não, né? Não foi entregue assim, de mão aberta ao PSC, como foi no, assim que o Temer assumiu. E nem era mandada por ruralista, mas hoje está bem sucateada mesmo. Sobre a vivência, né? Sobre o dia a dia dos indígenas no Brasil contemporâneo. Porque o brasileiro, de modo geral, ele acaba sofrendo muito daquela visão colonialista, né? De se submeter culturalmente à cultura estrangeira como a cultura ideal, desvalorizando a própria cultura. Isso de modo geral, entre os indígenas, eu acredito que seja mais forte ainda, porque vem pressão religiosa, né, para converter indígenas para religiões cristãs, vem imposição de idioma, educação, tudo, né? Como é isso no dia a dia? É porque no decorrer do tempo, no passar do tempo, o que vem impondo dentro da educação escolar nos dias atuais de hoje é que o indígena, se ele andar de boné, se ele andar vestido, ele não é indígena. Claro, não. Indígena é aquele que mantém sua cultura, sua tradição, seus costumes e que algo se reconhece dentro de seu povo e de sua comunidade. E a visão que passa na sociedade é que indígena não pode ter acesso a uma universidade, que indígena não pode ter um emprego, que indígena não pode vestir uma roupa, que indígena tem que andar nu, vamos dizer assim, o que vem, que nos dias atuais, que não tinha o conhecimento de uma roupa, de um calçado, que os próprios portugueses vieram dando o conhecimento e os indígenas se adaptou, e caso contrário, o que passa é isso, essa visão de que o indígena não pode se integrar dentro da sociedade. Hoje nós sabemos que se for nos dados escolar, tanto da UFAL como o UNEAL, é muito mínima a taxa de indígena ingressando na universidade. E quando se fala em sistema de cota, hoje tem um sistema de cota do governo, tudo bem, mas eu vejo que é um sistema de cota, ampla concorrência no sistema de cota. Por quê? Você diz assim, como assim, ué, ampla concorrência no sistema de cota? São sistema de cota preto, pardo, indígena, se é 15 vagas, se passar todos indígenas, então foi um sistema de cota para indígena. Se passar todos negros naquelas 15 vagas, então foi um sistema de cota só para negro. Eu acho assim, no meu ponto de vista, quando se trata de sistema de cota, vamos distribuir 5 vagas para indígena, 5 vagas para negro, 5 vagas para pardo. Isso sim é um sistema de cota, para que todo ano 5 indígenas, 5 negros e 5 pardos ou quilombola possassem ingressar na universidade. Hoje que a gente vê aqui, a taxa é muito mínima, se trata lá de Tinguibotó. A gente, ao falo, o único estudante da UFAL que foi formado agora recentemente foi o Jairano. Numa população de 450 pessoas, no período que a UFAL surgiu e foi formada, a gente só tem um indígena formado em Tinguibotó. A UNEAL recentemente teve alguns programas de licenciatura, que teve um sistema de cota, avisou povos indígenas, que formou 80 indígenas, mas só que isso é uma taxa mínima. Formou 80 indígenas no período de quê? 4 anos. Aí esperar 4 anos, quanta geração não vai surgindo, querer ingressar na universidade sem ter oportunidade. E tem aquela história também do sistema SISU, do Enem, que para ingressar numa educação, numa universidade, tem que fazer o Enem. Quando se trata dos povos indígenas, raramente, poucos fazem e têm conhecimento de como fazer aquele processo seletivo. Porque não tem aquele aprendizado e aquela informação adequada para que ele possa fazer aquele exame do ensino médio. No governo anterior, Lula e Dilma, a gente vimos que as coisas eram muito melhor do que o governo atual de hoje, que é esse Michel Temer, famoso vampiro, que está sugando os direitos da Constituição, em vez de ele fazer valer e prosseguir, mas não, está sugando, tirando os direitos dos verdadeiros donos dessa terra, dos verdadeiros povos existentes e um dos primeiros habitantes brasileiros. Que é o povo indígena. Hoje, nós, na nossa comunidade, antigamente, Antigamente não, vou dizer assim, nos anos anteriores, né? E a gente era casa de Itaipa. No governo de Lula e Dilma, veio o programa Minha Casa e Minha Vida, nós podemos ter acesso a uma casa. A saúde não é essas coisas todas não, mas no governo Lula e Dilma a saúde estava muito melhor. Que hoje no governo atual, que esse vampiro assumiu aí, que é citado em Michel Temer, as coisas tá piorando, sugando os direitos já conquistados, em vez de fazer valer e ampliar e organizar para que todos tenham acesso. Não, hoje estão tirando aquele direito já conquistado pela Constituição, que não estava fazendo valer por completo, mas aquele pouco que estava existindo, ele está tirando. Então é uma situação que estamos passando por grande dificuldade em termos de governança do nosso país. E que a gente podemos refletir para que esse ano não elejamos candidato como esse tal de Bolsonaro, vamos dizer assim, de Bolsonaro, que quer assumir a presidência, que é um verdadeiro sugador da causa indígena, quilombola e dos menos favorecidos. E se coloca como uma pessoa de fora da política, mas já está há muito tempo, né, como deputado, já botou os filhos na política também. Na, né, política, eu não sei por qual motivo que hoje ele quer assumir a presidência, mas só que a gente sabemos que é uma pessoa sugadora também, que não é o Michel Temer, que se talvez ele assuma, a gente vai sofrer bastante, nós como indígenas. A gente fala sobre o tema da evolução. Como a gente não vai evoluir? Se já trouxeram a mistura para dentro da nossa tribo, para dentro das tribos, como a gente não vai evoluir se tomar as nossas terras, poluir o nosso rio? Não tem como a gente viver hoje não for no mesmo sistema, acompanhando o sistema um pouco de vocês. Mas mesmo assim, nós não conseguimos perder a nossa cultura. É. Se você for lá, você vai ver que a gente manda. Há mil anos atrás, a gente ainda manda, ainda hoje, a nossa tradição. Ainda vive daquilo. A gente consegue sobreviver, mesmo sugando o governo, terceirizando tudo que é da gente, tendo pressão na gente, mas a gente não cede. A gente vai morrer e renascer de novo. Mas a gente não vamos sumir. E isso de evolução, mesmo que não tivesse essa opressão, né, essa apropriação, ninguém é obrigado a não evoluir. Agora, a evolução tem que ser ditada pelo próprio povo, né? Não é a evolução imposta, não. A evolução para mim é vocês seguirem, mudarem religião, mudarem isso, mudarem aquilo. Não. O próprio povo que vai ver o que está acontecendo ao redor, né, no mundo, e vai assimilando aquilo que acha que pode melhorar, né, pode ser útil. Se for nessa visão de que se o índio usa boné, não é índio, né? Não é índio. E o brasileiro, até um tempo atrás, não tinha telefone, não fazia parte da cultura brasileira. Então deixou de ser brasileiro porque usou telefone, né? Não. Sim, faz sentido. É a visão que a sociedade, que hoje a sociedade impõe, né? De que indígena, não tem aquela visão ampla de conhecer uma tribo para ver como é, qual que é realmente, como que é ser índio. Então, o que hoje a educação, que no livro Conto de Farda fala, vamos dizer assim, já está mantendo. Que o índio é aquele que anda... Só tem índio no sul. É lá. Quando, na verdade, se não fosse a gente aqui no Nordeste, os índios não existiam lá. Recentemente eu tive que sair para a cidade e várias pessoas que eu falava, quando eu conversava com elas, e elas falam sobre indígena, era aquela visão do indígena norte-americano. Sem sentido, eu falava, ainda está nessa época. Isso também leva a várias formas de preconceito, que também muitas vezes desestimula os indígenas. Isso fica uma coisa bem importante, que cada vez fica mais difícil de você, indígena, sair da cidade em busca de alguma melhoria para a sua comunidade. Você sai naquela intenção de buscar alguma forma de conhecimento e trazer retorno para a sua comunidade. E com esses desestímulos que existem, o preconceito, toda forma de desestimular o indígena acontece na sociedade. Isso fica cada vez mais difícil. Tem um rap do um cara chamado Ureia, que tem uma passagem assim que eu acho muito boa nesse sentido, que diz: homem branco não vira índio se usar um cocá, índio não vira homem branco se portar um celular, né? Eu acho que diz tudo isso aí. Né? Se não fosse verdade, nos carnaval tava cheio de índio, né? A galera chega muito querendo cocá para pular carnaval. Muitas vezes nem sabe da história indígena, tem essa visão colonialista mesmo do que é ser indígena, acha que indígena é viver dentro de uma oca, com poucas roupas, repetindo a letra U várias vezes, batendo. Tem muita essa visão, comendo exclusivamente peixe e dormindo na rede, dançando ao redor da fogueira. Mas aí não vê, tipo, de onde que esse índio vai tirar esse peixe? Como que ele vai preservar a língua dele se o tempo todo tem outra língua sendo imposta? Como que ele vai preservar a religião dele se o tempo todo tem um pastor ou um padre dizendo que o Deus dele não presta, o que presta é o Jesus da religião cristã, enfim. As pessoas não se atentam para a verdadeira história do Brasil, né? E terminam reproduzindo esses pré-conceitos que terminam sendo conceitos enraizados mesmo no imaginário do povo brasileiro. E quando se trata de questão indígena, a frase que mais se ouve é: muita terra para pouco índio, né? Não, as pessoas nem se aprofundam na discussão. Mas é preciso descolonizar o pensamento das pessoas, sobretudo das crianças nas escolas, né? Porque essa construção ela se inicia lá no ensino básico, quando no dia 19 de abril a professorinha põe a música da Xuxa para tocar, passa tinta guache no rosto das crianças e faz um cocalzinho daquelas borrachinhas e põe lá na cabeça. E dá um apito para a criança, né? E não passa a verdadeira história. Muitas vezes tem uma comunidade indígena a 20, 30 quilômetros daquela escola, mas as crianças nem têm acesso a isso, aí conhecer a realidade, aí ver que por exemplo, somente 12% dos indígenas do Brasil moram em ocas hoje. Né? Todo mundo tem direito a ter uma casa, né? O Minha Casa Minha Vida, que a Aré falou, tá aí para isso, para dar moradia digna para as pessoas. E o fato de não morar numa oca não quer dizer que o indígena deixou de aprender a fazer a oca ou que a oca perdeu o significado. A oca vai estar lá, né, com o objetivo dela. Não quer dizer porque porta um celular ou tem energia elétrica que deixou de ser índio. É uma tecnologia que chegou e chegou para todo mundo, e não é por ser indígena que a gente vai ter que se abster. Na questão de idioma, como é que o Brasil trata os idiomas? Existe oficialmente o direito de estudo diferenciado para assim, valorizar o idioma do povo, né, indígena? O processo civilizatório no Nordeste foi bem mais impactante, porque foi por aqui que começou a porra toda, né? Que o negócio começou a ficar louco, foi aqui no Nordeste. Né? Os caras chegaram por aqui. E terminou que o impacto sobre a língua, não só sobre a língua, mas sobre diversos outros dados, mas quando o assunto é a língua, aqui nos povos do Nordeste foi bem mais intenso, a ponto de somente um povo em todo o Nordeste conseguir hoje, em 2018, falar fluentemente o seu dialeto. Todos os outros povos, em todos os estados do Nordeste, perderam o idioma nativo. Nas regiões amazônicas, na região centro-oeste, a maioria das línguas permanece, né, por conta do pouco contato e tal. O último dado do IBGE falava de 215 línguas nativas. Né? A LDB, a Lei 12.639, eu não lembro se 2009 ou 2012, eu lembro que num dos governos do PT aí, a LDB traz um artigo que trata da educação diferenciada, né, e diz que a educação escolar indígena, porque tem a educação, é bom diferenciar primeiro, a educação indígena da educação escolar indígena, né? A educação indígena é aquela que é dada no dia a dia, no cotidiano, a escolar é aquela que é dada na escola, que segue leis e regras do âmbito mais nacional. Trata que as escolas indígenas devem ter uma disciplina para lidar especificamente sobre a língua materna. Isso, só que o Estado não precisa pôr as coisas no papel, precisa estimular que as coisas aconteçam, é essa parte que falta, né? Eu não sei como funciona em outras comunidades, porque termina que as etnias que falam fluentemente a língua, elas perpassam sem carecer da educação escolar. Isso é repassado naturalmente para as crianças e a língua se mantém viva. é preciso conter os danos e os impactos do indígena que vai para a cidade e sente vergonha de falar a sua língua, enfim. Isso é preciso conter. Termina que a lei é necessária, mas não incide muito sobre essa questão, principalmente no Nordeste, onde as línguas foram perdidas. Nesse ponto de lei, a gente no Brasil tem uma cultura de resolver coisa por lei. Por lei. Cria uma lei e acha que resolveu tudo. Não resolve. Tem que ter investimento, tem que ter, né, muita coisa além da própria lei. Como é que os povos indígenas lidam com a questão da saúde? A saúde, alguns anos atrás, era FUNASA que administrava a saúde indígena. FUNASA, Fundação Nacional do Índio. Aí, no decorrer do tempo, mudou para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. Hoje, nós temos uma estrutura de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, que presta serviço nas comunidades. Só que o serviço só tem progressão e progride quando tem a estrutura, quando tem o remédio. Como é que eu tenho o médico, o dentista, vamos dizer assim, dentista, e não tenho material que possa, para aquele profissional trabalhar. Ainda existe essa dificuldade ainda da gente. Só que com diversas lutas que a gente vem lutando, nós podemos se adaptando e aperfeiçoando a saúde através de conferências que de quatro anos ou até mais período, acontece para que as comunidades se reúnam e impõem as dificuldades que tem existente de cada comunidade. Porque não todas as comunidades vão ter aquela situação, aquele problema, vamos dizer assim, e a reúne em conjunto através de conferência e através de organização que o Conselho Distrital e o Conselho Nacional para discutir sobre a política de saúde indígena. E através dessas conferências que saem as propostas de cada povo, de cada comunidade, através dessas organizações em conjunta. Porém, é uma precariedade, nas comunidades sofremos saneamento básico, que hoje é grande dificuldade nos povos indígenas, que inclusive grandes taxas de mortalidade vem através do saneamento básico, que todas as comunidades ainda enfrentam. E como outras dificuldades também, que através do Conselho Local, Conselho Distrital e Nacional, e das lideranças também que se reúnem e coloca em pauta as propostas para que os governos, os governantes possam analisar e de fato se empenhar na causa, que hoje temos essa grande dificuldade, né, dos governantes, para visar realmente o povo indígena e as dificuldades que eles enfrentam diante de cada povo e de cada comunidade. Então, isso vem afetando as bases, as comunidades dentro de cada povo. Cada povo vem sendo afetado através desses descalços de os governantes não olhar e não visar as causas dos povos indígenas diante da situação. A saúde indígena é precária como qualquer outra. E eu acho que a saúde indígena deveria ter uma atenção a mais, porque não é só ter um dentista ou um enfermeiro, mas ele não entender a realidade da comunidade, entendeu? Eu acho que no processo de formação de médicos doutores, não fala sobre isso, sobre um exemplo a saúde indígena como de outros povos que têm organização social diferente. Aí isso gera vários problemas e deixa mais precária ainda. E uma coisa também que eu acho que deveria ter mais era esse processo de educação, esses profissionais falar dos problemas para prevenir o problema, não depois que aconteceu o problema tratar esse problema. Eu acho que também isso deveria melhorar nesse ponto. E até porque a nossa saúde é o subsistema do SUS, né? Se o sistema do SUS já está precário, imagina o subsistema do SUS. O subsistema. É isso, que nós somos subsistema do SUS. Imagine o SUS, a precariedade que está e o subsistema. Se fosse até como está lá em documento, era até, a saúde poderia ser que era até boa, mas só está lá em documento. Tem um dentista, não tem as coisas para atravessar. Tem um médico, não tem medicação. É. Não tem nenhuma receita para ele escrever, interessante, que não tem nenhuma receita para ele fazer o prontuário para levar para lá. É muito. É só para dizer que tem, né? É só para dizer que tem. E tem até povo que não tem, até mesmo o polo básico dentro de sua comunidade. É improvisado através de algumas casas. Eles estão usando a saúde do índio para lavar dinheiro, na verdade, né? O maior exemplo que nós temos lá é uns carros que tem lá. O carro recebe não sei quantos mil por mês e só é 3 mil quilômetros para rodar, o combustível sendo do governo já, mas os carros estão ganhando, terceirizando, se podia ter já o carro oficial para rodar e o combustível não, está gastando mesmo dinheiro, não tem o atendimento que deveria ter. Sim, sofrendo também. E sofrendo. Com a terceirização. A maior briga hoje a gente é essa terceirização. Porque os órgãos contratam uma empresa de carro, terceiriza. Contratam uma empresa para contratar o médico e os auxiliares, enfermeiros, terceiriza. Com isso, quando vem chegar diante das bases, é muito pouco. Não é realmente o que vem lá de cima. Lá de cima que eu falo é os governantes que estão lá mais superior diante da lei. Aí, com essa terceirização, sofremos com serviço. O serviço que não é realmente o que propôs lá no começo, lá em cima. Lá em cima que eu falo, os governantes, para quando a gente chegar nas bases, é muito pouco. Muito pouco mesmo, que não dá o suporte necessário para cada povo. Não só a saúde, como a educação também. Que a gente sabe que as escolas, em cada comunidade, tem cada povo que não tem uma escola também dentro de sua comunidade. Eu estou usando referência à educação para engajar na saúde, que o tema é saúde, mas só que um complementa o outro a respeito dessa situação de dificuldade que enfrenta dentro de cada povo e cada comunidade. E até quanto aos profissionais de saúde, né? Se tivesse um sistema assim, de cotas, como você falou, né, há pouco tempo, de garantir espaço para indígenas, né, para os povos indígenas, em longo prazo talvez tivesse resolvido a parte do profissional tendo visão, né? Porque um profissional que viesse da própria vivência indígena e se formasse em medicina ia ter outra visão. Muito mesmo, porque a maioria dos profissionais são branco que vem de fora, não cresceu ali, não entende os problemas realmente da comunidade. Lá no sul, na última conferência que teve de saúde, eu estava, o procurador estava falando que no sul contrataram uma dentista, sabe? Aí ela passou no processo, né? Não entendia de índio, aí foi lá na aldeia, começou a trabalhar e os índios começaram a adoecer. E ninguém descobriu o que era. Aí foi lá um pessoal da FUNAI, começaram a estudar. Quando foram descobrir, ela dava escova, os índios para escovar a boca, os índios usavam as flechas nas covas venenosas e colocava junto, amarrava no mesmo local das flechas. Começou a descer a aldeia toda. Então, a dificuldade é que ela não entendia. Os índios não entendiam que aquilo ali podia colocar, não tinha veneno. É isso. Porque aquela questão de o profissional estar atuando, mas não saber de como aquela vivência de cada povo. Aí ele não entende os costumes e a vivência. Aí gera aquele problema até ela se adaptar a cada um. A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Quem dá mais?